Olha. Isso aí é um briefing que você tem aí? O que é um resumo? É. É um briefing. Ah. Valeu, Lúcio. O Paulo Gala é economista da Fatura Administração de Recursos, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e acaba de lançar o livro Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. Paulo, eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito da complexidade aí, para a gente começar o nosso bate-bola aí. Tá. Essa discussão de complexidade, ela é um pouco quase antiga já entre economistas. Ela começou ali pelo final dos anos 80. Quem capitaneou isso daí foi o Instituto Santa Fé. O principal nome disso desse projeto era o Brian Arthur, até, que era um economista que na verdade, a história, assim, para contar bem rápido, era o seguinte: um grupo de economistas se reuniu com um grupo de físicos lá do Instituto Santa Fé, no final dos anos 80, para ver como eles podiam, especialmente os economistas, para ver como eles podiam se beneficiar das ideias da física. E os físicos também estavam interessados em ver o que os economistas estavam fazendo, É, né? boa, boa. Essa é uma mistura fantástica, né? Isso daí vem ganhando muita força, né? Começou lá atrás, em 88, 89, e vem ganhando muita força. E mais recentemente, mas o curioso é que a questão da complexidade que eu vou explicar não é filha, por assim dizer, do Santa Fé. Ela é filha de uma nova geração já de econofísicos. Após Santa Fé? É pós-Santa Fé. Ah, tá. Em paralelo com esse movimento do Santa Fé, os físicos começaram a avançar muito na questão das redes e do Big Data, Tá. né? O grande nome disso daí desse projeto é o Albert Barabás, que é um físico que ficou conhecido pela análise das redes complexas, né? Tem um trabalho maravilhoso. E é interessante que desses físicos novos, né, dessa geração de redes complexas, eles estão muito interessados em bases de dados gigantescas. Tá. Então eles foram atraídos para a economia, porque a economia oferece bases de dados muito boas, né? E as bases de dados gigantescas são melhor do que o Excel aí para o pessoal tirar a conclusão. Não, são bases assim. A ditadura do O Excel é brincadeira de criança, né? Esses caras falam. Tanto é que ninguém usa Excel, Não, não, eu estava brincando que a gente brincava com os cabeças de né? planilha, agora não, agora você tem. Não, agora Big Data é outro nível de análise de dados, né? E então, esses econofísicos, eles começaram a ser atraídos pela discussão em economia por conta das bases, por incrível que pareça, né? Uma das maiores bases que a gente tem no mundo é a base de comércio internacional. Os físicos olharam aqui e falaram: meu Deus do céu, isso aqui é um prato cheio para fazer análise de Big Data e de ciência das redes, né? Tem alguns trabalhos do início dos 2000 já, de físicos estudando o comércio internacional pela ótica das redes e pela ótica do Big Data. Pela simples questão de que as bases são maravilhosas, né, por assim dizer. Porque, só para dar um exemplo, nossos cientistas físicos, tudo que eles veem de dados, eles vão em cima. Tem uma rede lá que eles fizeram de rede culinária. Então eles pegam 55 mil receitas culinárias e constroem uma rede complexa de como os sabores se combinam com os sabores. Olha só. Só para te dar um exemplo de onde vai a cabeça deles, né? Então, tem muitos estudos em medicina, biologia celular, né? Onde tem base de dados e onde tem possibilidade de aplicar a metodologia, eles vão, né? E eles vieram para a economia meio que, vamos dizer assim, por ser atraídos por essa base de dados gigantesca que é do comércio internacional, que tem vários papers, depois eu posso mandar as referências, já de 2002, 2003, e isso começou a ser publicado nas revistas de física, inclusive. Isso que é curioso. Isso aí não entrou nas revistas de economia, começou a entrar nas revistas de física, e esse Atlas da Complexidade, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele é fruto desse trabalho, né? Porque o Atlas da Complexidade, ele foi feito por um físico chamado César Hidalgo, e por um economista que é o Ricardo Hausmann, que já é conhecido, velho conhecido nosso, né? O César Hidalgo, ele foi orientado no doutorado pelo Albert Barabás, que é esse físico das redes complexas, né? E um dos trabalhos do doutorado dele foi sobre a rede de comércio internacional. Ele também trabalhou com isso, né? E a partir do doutorado e dessa rede que ele construiu, ele junto com o Hausmann, vieram com essa ideia da complexidade econômica, né? O que é a complexidade econômica? A complexidade econômica nada mais é do que o resultado que eles encontraram, olhando para as redes de comércio mundial, usando a metodologia de rede. Então eles têm um algoritmo empírico que classifica a complexidade econômica de cada país, usando as ideias de redes complexas. Ou seja, fala de complexidade econômica, estrutura de comércio exterior... É, agora eu vou explicar exatamente o que é a complexidade econômica. Né? E eu até brinco que eles meio que roubaram esse nome de complexidade econômica, porque os economistas e os físicos do Santa Fé vinham usando já essa ideia de complexidade econômica. Né? E eles fizeram um algoritmo de varredura da base de comércio internacional e chamaram e deram o nome disso de complexidade econômica. Tá. Foi até meio que eles meio que se apropriaram disso, né? Mas o que é a complexidade econômica exatamente? Na verdade é um algoritmo muito simples, ele pega essa base de comércio internacional, olhando a pauta de exportação dos países, né? E a partir da pauta de exportação, eles fazem uma análise do que tem lá dentro da pauta. Se a pauta é diversificada, ou seja, tem muitos produtos, e os produtos que são produzidos e exportados são produtos de alta qualidade, mas não qualidade no sentido de juízo de valor. Qualidade no sentido de que poucos outros países conseguem produzir e exportar aquilo. Ah, tá. Entendeu? Tá, é uma vertente empírica. É. Então eles chamam de... Na verdade, os dois conceitos que eles usam são diversidade e ubiquidade. Ubiquidade é que todo mundo produz. Então, mas nesse primeiro conceito vale a inovação tecnológica, não. Mas vale o salário baixo também. Nada disso entra no algoritmo empírico. Tá. Esse é o truque. Porque eles pegam a base, assim, só para te dar um exemplo dos números. Eu montei uma rede dessas com o autor meu lá no paper de 2013, que a gente fez uma rede com 120 países, 850 produtos que davam 2 milhões de ligações entre o que um país exportou para outro país. Então, se você extrapolar isso numa conta simplista, a gente está falando de mais ou menos 100 milhões de ligações de comércio, totalmente empíricas. Tá. Porque o que é a rede? A rede é assim, é o país e o produto. Tá. Então, se o país exportou o produto, ele está ligado àquele produto. E a nomenclatura hoje é universal? É, o STC, eles usam os dois padrões com o Bica de Comércio, o STC e o sistema HS. Por isso que o banco de dados é legal, o banco de dados de Comtrade tem tudo isso com rubrica padronizada, etc. Então, o algoritmo do Atlas ele é totalmente empírico, no sentido de que ele varre essas bases, ele varre essas pautas e chega a conclusões sobre complexidade econômica da ótica de um algoritmo. Ou seja, o algoritmo não sabe se um submarino é difícil de fazer ou se uma plataforma de petróleo é difícil de fazer. O que ele sabe é que poucos países no mundo fazem submarino. Entendi. Logo, ele atribui uma não ubiquidade para o submarino. A única divisão é essa? É, só tem isso. O grau de ubiquidade e o grau de diversidade. Vou dar um exemplo do Atlas que ajuda a deixar mais claro. Singapura e Paquistão. Tá? A pauta de Singapura tem 135 produtos. A pauta de Paquistão e de Singapura tem 135 produtos, os dois. Tá? Só que a qualidade dos produtos que Singapura faz é muito mais elevada do que do Paquistão. Singapura faz, por exemplo, microcircuitos eletrônicos. Tem um quarto da pauta de exportação de Singapura é de microcircuitos eletrônicos. Então, quando o algoritmo faz essa varredura, ele descobre que a pauta de Singapura é tão diversificada quanto a do Paquistão, mas ela é menos ubíqua, ela é uma pauta não ubíqua quando comparada à pauta do Paquistão. Tá. Aí o algoritmo atribui um número para isso que ele chama de complexidade econômica. Então, por exemplo, lá no Atlas, o Singapura tem a complexidade econômica de 2 e Paquistão menos 2. Tá. Mas é uma varredura meramente empírica. E aí eles seguem fazendo isso daí para todos os países do mundo desde 1965. Então a beleza do algoritmo é que você pode analisar a evolução da complexidade do país. Por exemplo, o Brasil estava muito bem de complexidade até os anos 80, depois acabou a complexidade da economia brasileira. Até 80 tinha então? Tinha. Aliás, o pico da complexidade brasileira foi no final dos 80 e início dos 90. Nosso índice bateu 0,8. Desde então ele vem afundando, está em zero. O Brasil ele começa a se parecer mais com uma economia africana nesse sentido, que são as economias que têm a menor complexidade da base de dados. Né? Mas eu volto a frisar, é uma análise que parte da ciência das redes e parte de Big Data. Ou seja, não fica de antemão dizendo o que dá para fazer, o que não dá, o que é difícil, o que é fácil. Né? E, só para ver, graficamente, esse banco de dados é disponível? Disponível online, quem quiser entrar lá. Tem tanto... Você fala do banco de dados trabalhado deles aqui. O banco de dados trabalhado deles. Tá. E é legal, é demais isso, porque tem dois bancos de dados, tem um que está em Harvard e tem um que está no MIT. Né? E o César Hidalgo, que é um físico, é interessante porque ele também mexe muito com... Ele está no MIT Media Lab. O MIT Media Lab é uma escola de mídias. Então eles têm lá um cruzamento de designers, de pessoas de ciência da computação, de economistas, de físicos. É um negócio totalmente interdisciplinar. E eles criaram uma plataforma altamente visual para enxergar tudo isso que eu estou te falando. Então você pode entrar na pauta de exportação de qualquer país em qualquer ano, lá que você acha tudo na hora, mas não só a pauta. Então, como ferramenta de comércio internacional, já é um avanço absurdo. Você pode falar assim, quero descobrir quantos bilhões de dólares a Malásia exportou para a Tailândia em 1971. Pau, instantâneo, Big Data, real time. E você tem que cadastrar, o que é? Só... Nada, entrou Google, entrou, consultou, acabou. Olha, totalmente aberta a plataforma. Só que além disso, ele te fornece o resultado do algoritmo de complexidade também, instantâneo, para qualquer país em qualquer ano. Então fala assim, quero ver se o Brasil era um país complexo nos anos 70. Então você entra lá, Brasil 1973, pau, já tem um índice de complexidade do Brasil. E por aí vai, então você pode navegar à vontade. Pô, fantástico. Pode dar o link aí. E quais as conclusões que você tira aqui para entender a riqueza das nações? Então, aí o que, que é o. Por que, que eu fiquei motivado com isso daí? Quando eu olhei para esses dados, qual é o resultado dos dados? Né? O resultado principal é o seguinte: os países mais complexos do mundo são os mais ricos, e os produtos mais complexos são as manufaturas, especialmente as manufaturas de alta tecnologia. Você fala assim, bom, mas escuta, todo mundo sabe, isso é óbvio. Tudo bem, mas não é tão óbvio assim como você sabe, né? Quando vem um algoritmo e te mostra isso com Big Data para 50 anos, a história é diferente. Né? Então eu olhei aquilo e falei, opa, isso aqui está me lembrando alguém que eu já li no Brasil. Né? Então quando você começa a olhar o resultado dessa análise empírica, e tem inclusive a divisão, vamos dizer assim, divisão internacional do trabalho, né? Você vê que eles fazem uma rede que tem uma centralidade e uma periferia, né? Que é uma coisa até curiosa, eu já conto uma história rapidinho. No centro estão os países que produzem bens manufaturados e complexos. E na periferia estão os países que produzem as commodities. Isso é o resultado empírico do Atlas. Né? Eu olhei isso e falei, pô, mas isso aqui, desculpa, é prévio, furtado, o estruturalismo tá muito claro aqui. Né? Aí eu até mergulhei mais nessa coisa e fui descobrir que os próprios físicos de redes, todos que analisaram as redes de comércio, chegaram a essa conclusão do centro-periferia. Por quê? Porque centro-periferia é o conceito-chave de redes. A hierarquia das redes é tal que muitas delas se estruturam como rede, como centro e como periferia. Tá. Quando eu fui conversar com o pessoal de redes, falou, não, mas isso é básico de rede. Em geral, essas redes que eles chamam de redes complexas, scale-free, que são as mais violentas, por assim dizer, elas estão estruturadas sempre num centro e numa periferia. Né? Isso era a conclusão dos físicos de rede complexa. Aí eu olhei isso e falei, meu Deus do céu, não estou acreditando, não é possível que todos... A física é o caminho para... É. Mas tem uma coisa, então, quando a gente pega a economia, o economista tende a pegar tudo muito linearmente, progressivamente. E o físico, ele analisa em termos de rupturas. Né? Aí isso é uma outra discussão que vem dos sistemas complexos. Isso. Né? Porque os sistemas complexos, eles são muito instáveis, eles são imprevisíveis, eles são dependentes de trajetória, né? Eles têm o que a gente chama de esterese, ou seja, ele vai e não volta. Então eles seguem caminhos distintos. Tem um livro muito bom disso do Eric Benocker, depois eu te passo a referência. Ele é daquele INET, do Instituto do New Economic Thinking do Soros, né? Em que ele conta uma espécie de HPE da complexidade. Ele conta a história do pensamento econômico e inclui a complexidade nisso. Né? E aí a crítica que ele faz à teoria mais mainstream é que ela se baseava muito na física do século XIX, início do século XX. Enquanto que a nova física, que é a física dos sistemas complexos e das redes, que é uma física pós anos 50, está chegando agora na economia via complexidade econômica. Tá, e os mercados derivativos e tudo ajudaram. Tudo, porque daí, quando começou o Santa Fé com o Brian Arthur, o que eles mais gostavam de estudar era o mercado financeiro. Isso. Porque o mercado financeiro é, por excelência, o objeto de estudo de um sistema complexo. Porque você tem múltiplas interações, agentes com várias estratégias, o sistema é imprevisível, ou seja, é exatamente o que é uma das melhores definições do que é o sistema complexo é o mercado financeiro. Paulo, você pega aqui, você faz um histórico aqui das grandes discussões aqui, Rothstein Rodin, Celso Furtado, Bruno Amido, o que te dá de visão nova, ou digamos, esse estudo aqui dos sistemas complexos confirma visões? Como é que você faz o link aí dessas discussões históricas com essas novas metodologias? Quando a gente estuda os clássicos do desenvolvimento econômico, né, esses que você citou, a gente vê que um dos pilares do pensamento deles era a estrutura produtiva. Né? Ou seja, um país é rico ou pobre dependendo da estrutura produtiva que ele tem. Né? Um país rico nada mais é do que um país que tem uma estrutura produtiva sofisticada e avançada. Tá. E um país pobre é um país que tem uma estrutura produtiva retrógrada e atrasada. Né? Então isso estava muito claro na cabeça deles, todos eles, todos eles. Se você pegar todos os economistas clássicos do desenvolvimento, inclusive então, Furtado aqui... Mas quando você pega as discussões do Rothstein, Rodin e Furtado, ele pegava especificamente em cima da relação de troca só, né? Entre... É, tem essa discussão dos termos de troca declinante, que está lá muito forte, inclusive esses economistas foram criticados porque depois tem milhares de estudos que tentam mostrar empiricamente se há uma tendência declinante dos termos de troca ou se não há. Mas isso é uma vertente da discussão. A outra vertente é do tipo de estrutura produtiva. É. Então, a meu ver, e isso que é legal, que o Atlas da Complexidade mostra, o problema das commodities não é o termo de, não é a oscilação dos termos de troca. Porque às vezes você tem um boom, por exemplo, o minério de ferro sai de 20 dólares e vai para 230. Né? O petróleo vai de 50 dólares para 130. Né? Às vezes você tem uma fase de termos ascendentes e termos declinantes. Né? Mas a questão não é essa, a questão é que tipo de estrutura por trás você tem. Tá. Né? E que para eles estava claro. Para eles estava claro que uma estrutura industrial era uma estrutura mais produtiva do que uma estrutura agrícola ou de serviços tradicionais e não sofisticada. Tá. Então tem duas vertentes. Né? Eu acho que essa vertente do termo de troca declinante acabou sendo excessivamente explorada, sendo que na verdade o foco era esse. Isso, isso. Era a estrutura produtiva que tinha que ser analisada. E a história é que você pode ter uma economia puxada só pela agroindústria, mas... não existe, porque a agricultura como participação do PIB, por exemplo, no Brasil é 5%. O agronegócio é 20%. Mas, ainda assim, se você pegar o agronegócio, ele é processamento de commodities. Tudo bem, é melhor do que a agricultura do ponto de vista de geração de valor adicionado. Mas está muito aquém de tecnologia, de maquinário, de você fazer o trator, fazer o fertilizante, fazer a colhedeira, assim por diante. Né? Então, essa discussão ela acabou se perdendo um pouco, eu acho que os economistas se perderam um pouco nisso. Porque eles ficaram debatendo se os termos de troca caíam ou não, e eles esqueceram de olhar para o mais importante. Tá. Que era que tipo de estrutura produtiva produz commodities e que tipo de estrutura produtiva é capaz de produzir um avião. Tá. Isso que o Atlas mostra, porque pela minha empírica ele chega lá, entendeu? E o Atlas, dá para estabelecer uma correlação entre a complexidade e o câmbio? O Atlas não faz isso. Eu faço isso no livro. Ah, você faz. Eu discuto isso no livro. E depois o Atlas é de 2011. Né? Tem uma onda de trabalhos que já começam a fazer isso daí. Tem alguns papers que eu posso te mandar que mostram que a trajetória do câmbio real influencia, sim, na trajetória de complexidade. Já tem trabalhos que mostram isso. Mas a economia, será que não... Eu estou terminando um livro, uma biografia, e daí você tinha nos anos 50 já, Roberto Campos, mudando em tudo, vendo o milagre, o futuro milagre coreano, mas já vendo no câmbio um ponto central. O que acontece com a teoria econômica? A ponto de pegar pontos centrais, que nem esse, e jogar para segundo plano, substituindo por... teses pretensamente sofisticadas que fogem dos princípios básicos aí daqui. Bom, eu sou suspeito, meu doutorado foi sobre isso, né? Foi sobre o efeito do câmbio no desenvolvimento econômico. Mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito dessa perspectiva dos sistemas complexos é que eles são muito data-driven, eles te obrigam a olhar a realidade e os dados. Enquanto que os economistas, muitas vezes, eles naquele modelo lógico-dedutivista, eles ficam muito... construindo mundos a partir dos axiomas que eles escolheram. Tá. Então, quando você fica axiomático demais, na verdade, no fundo, você está só conversando com seus axiomas. Tá. Você vai se distanciando da análise dos dados e da realidade. Claro que tem a parte econométrica e tal, não tô dizendo que os economistas não fazem análise empírica, mas eu acho que se você se enamora demais dos axiomas, você passa a dar menos valor, por exemplo, esse negócio da complexidade que eu estou falando. O Atlas, ele foi feito pelos físicos, ele é data-driven, os dados mostraram isso. E mostra a perspectiva histórica, que também deve ser tema. Perspectiva histórica. Né? E o câmbio é chave, né? Por que o câmbio é chave? Isso eu discuto com bastante detalhe nos capítulos do meu livro. O câmbio é chave porque os bens complexos, eles são, via de regra, os manufaturados e, portanto, são bens transacionáveis. Então, quando o câmbio aprecia muito, o que acontece? A rentabilidade de produção e exportação desses bens cai. Então, se o câmbio apreciar demais, o país só consegue produzir e exportar commodities. O que é ruim do ponto de vista da complexidade, porque todas as commodities são não complexas. O que o algoritmo de complexidade mostra é que os países menos complexos do mundo são, até, parece até piada, assim, soja, petróleo, minério de ferro, cacau. Né? Quando você olha, de novo, o algoritmo empírico te traz esse resultado. Né? A doença holandesa aí... Exato. Tanto é que um dos capítulos que eu trato no livro é, o Bresser ficou até discutir com eles daí, que o capítulo é a doença holandesa definida como perda de complexidade econômica. Tá. Para mim, a doença holandesa é, de maneira muito clara, a regressão da complexidade econômica do país. A Bresser falou, não, tem nada a ver com complexidade. Não, não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Então, mas uma coisa que chama atenção, os economistas quando falam, não, mas não tem que ter câmbio, o empresário tem que investir em inovação. Mas o câmbio, ele define a relação de troca entre a compra de inovação externa e o desenvolvimento interno. O câmbio é lucro. O câmbio é o lucro do exportador e da produção industrial. Então, quando ele tem lucro, ele vai inovar, vai investir, vai melhorar o maquinário, vai melhorar a tecnologia. Quando ele não tem lucro, ele não vai comprar a máquina, porque tem esse argumento de que quando o câmbio aprecia, a máquina fica barata. A máquina fica barata, mas a margem de lucro dele desapareceu. O Paulo, tem um... Então, você tem uma relação entre o lucro e a máquina. Eu lembro de 2003, quando o câmbio foi lá para o espaço, eu entrevistei um pessoal daquele polo de produtos médicos, odontológicos de Campinas. E veio uma pequena empresa e falou, pô, eu estou conseguindo ganhar de coreanos aí em vários mercados, por quê? Exato. Pelo fator preço, obviamente. Não é pelo fator. Mas se aquele preço fosse mantido, exato, no momento seguinte ele estaria agregando lá inovação. Não, mais, ele estaria ganhando escala. É isso. Porque esse é o ponto. Você precisa ser catapultado para ganhar escala, para daí conquistar o mundo. Você tem que ir para o mercado mundial, não adianta ficar só no Brasil também. Então o câmbio, ele é essa catapulta que vai te levando adiante. Claro que assim, quando você já domina uma tecnologia e já tem uma escala, aí o câmbio não tem tanta importância. Mas antes de ter a escala, você tem que ter o câmbio. Exato. O pessoal fala, não, você tem que ter a escala e não o câmbio. Não dá. O modelo coreano mostra claramente isso aí. Isso. O pilar do modelo coreano foi deixar o câmbio competitivo. E como é que você vê desse quadro aí de volta à apreciação cambial, a indústria tendo um peso cada vez menor África, nosso destino? Com um certo desespero, né? É, a situação é dificílima, porque primeiro que, enfim, tudo isso que a gente está discutindo, a maioria dos economistas não acredita nisso, não gosta disso. Essa discussão do câmbio é uma eterna discussão. Né? E é curioso, né? Porque até lá fora, se você pegar caras como John Williamson, John Williamson, que é o pai do consenso de Washington, para ele está muito claro que o câmbio é fundamental. Sem câmbio competitivo não tem desenvolvimento econômico. Ele escreveu um paper sobre isso aí. Ele chama da estratégia Exchange Rate Approach to Development. Né? Pô, o cara é suspeito. Claro, isso aí, claro. Né? E muitos outros, mas no Brasil não é difícil. No Brasil as pessoas não acharam. Como é que você explica? Porque com todas as observações que você vê em todo lugar, aí, nos momentos que você tem alguma estilingada, o pessoal se distrai com uma estilingada de câmbio, você vê o fornecimento. O Brasil tem um belo exemplo disso, que foi a preços de hoje, o câmbio em 2012 ele foi a R$7,00. Inflacionado ao preço de hoje, né? E houve uma explosão de produção industrial. Se você pegar o gráfico da produção industrial brasileira, ela deslancha em 2003, 2004, até 2005 ela vai deslanchada, aí 2006 ela começa a dar uma cambaleada, aí ela estabiliza até 2008, depois ela afunda na crise, se recupera, mas nunca mais volta nem ao patamar de 2006, 2007. Né? Então esse boost que o câmbio deu em 2002, 2003, apareceu na produção industrial brasileira de forma muito clara até 2005, 2006, com essas pessoas que você conversou lá em Campinas. Né? Todos os polos, todos os clusters brasileiros responderam a essa desvalorização monumental da taxa de câmbio. Mas quem fez isso foi a crise. Né? Foi de 2002 para 2003. Mas ali, sempre, né? Assim, quando você pega, mesmo os anos 30 lá... Foi o choque adverso, né? Foi quando deu a moratória brasileira que o Getúlio foi obrigado a segurar o fluxo de capitais e o fluxo de capitais veio... Isso entre os economistas, é conhecido como o processo de industrialização a partir de choques adversos. Isso. É uma coisa antiga isso, é uma discussão de história econômica do início do século XX. Né? E qual a dificuldade? Por que países que nem Coreia e China conseguiram criar toda uma dinâmica aí, vendo o câmbio como ponto central, e o Brasil nunca conseguiu... O Brasil conseguiu até os anos 80, né? Sim, mas até o início regime dos 80, militar... No... Até o início dos 80 ele... Mas quando você pega o regime democrático aí, o que é? É o capital financeiro? Eu costumo brincar que o câmbio apreciado é uma espécie de uma morfina, uma droga muito boa. Né? Porque quando ele começa a se apreciar, a inflação cai, aumenta o poder de compra, os salários reais aumentam em dólar. Então te dá aquela sensação boa. É difícil você lutar contra o câmbio apreciado. Né? A própria sociedade... defende o câmbio apreciado no limite. Né? Se eu pegar as metas inflacionárias, no fundo, a única eficácia é o câmbio mesmo apreciado. Você pode olhar, isso desde os anos 90, sempre que o câmbio aprecia, a meta fica dentro, a inflação fica dentro do centro da meta. E aliás, deve acontecer esse ano de novo. Se for pegar pela medicina, é como se você fosse usar sanguessuga para cortar febre. Né? Funciona. Mais funciona. A própria morfina também. Ela é a morfina do ela alivia e tal, mas quer dizer. O seu organismo não está saudável, né? Então é difícil, porque isso tem uma discussão de populismo cambial dos anos 80, né, para usar também dois nomes insuspeitos, o Dornbusch e o Sachs. Né, eles têm um livro que é a macroeconomia do populismo. Né, foi um livro editado pelo Dornbusch e pelo Sachs nos anos 80, tem inclusive um artigo lá do Bresser. E aí eles mostram isso, eles falam, olha, o populismo cambial é uma forma de populismo muito violenta. E é um populismo que atrai o mercado também, porque no processo de apreciação você tem ganhos também. É, assim, o mercado, eu costumo brincar que o mercado sabe ganhar de qualquer maneira. É. Né, ele basta tomar a posição certa. Mas quando você tem juros altos e caminho baixo, é facinho. Né? É, mas tem gente que perde também, acho que o mercado também é... Também perde dinheiro, também erra. Né? Falando em mercado, quer dizer, quando a Dilma. Quando a Selic ficou no seu limite inferior lá, o mercado estava se preparando para mudar para a renda variável, não estava? Não foi a parte do contrapé quando a Dilma puxa a Selic? Você está falando da parte de juros? É. O mercado todo estava num movimento de alongamento de prazos, de criação debêntures mais estruturadas, mais longas, né? Eu até brincava na época que isso era a revolução da renda fixa no Brasil. Né? A revolução da renda fixa tinha a ver com justamente com essa explosão do financiamento de longo prazo. Não era uma explosão, também isso é uma maneira muito otimista de dizer, mas explosão para o mundo assim. Para padrões brasileiros, estava começando a surgir. Mas isso é uma discussão mais de financiamento, né? Aqui no livro, minha preocupação maior é a estrutura produtiva. Tá. Porque no fundo, a gente pode discutir financiamento, pode discutir mercado, pode discutir um monte de coisa, mas no fundo é a estrutura produtiva que vai determinar se o país é rico ou pobre. É isso que é o pilar do livro, por isso que eu fiz essa brincadeira de uma nova perspectiva, né? Eu gostei muito dessa coisa dos econofísicos e do Big Data, para entender uma questão que é antiga. Tá. A questão da riqueza das nações é uma coisa que vem, não é nem do Smith, vem desde o Antônio Serra, lá em 1600, que ele queria explicar a diferença de Veneza e Nápoles. Ele falou, olha, Veneza é rica porque ela tem uma estrutura produtiva de manufatura, de comércio sofisticada, e Nápoles é pobre porque só tem recursos naturais. Até depois da América Latina. Né? É. Antônio Serra escreveu isso em 1600. Olha só. Né? Então é uma questão muito antiga já. E cara, o livro já foi lançado? O livro tá indo para a gráfica, está saindo pela editora Contraponto, e deve estar disponível para vender agora na primeira quinzena de abril. Foi interessante porque eu fiz duas coisas a partir do livro. Um foi um projeto de crowdfunding, de financiamento coletivo, que funcionou muito bem, que a Contraponto me procurou, porque a ideia deles, lá no pipeline deles, era imprimir o livro só no final do ano. E aí eles me procuraram e falaram, Paulo, vamos fazer um crowdfunding, que a gente reúne as pessoas e tal, e consegue imprimir mais rápido. E aí foi um sucesso o crowdfunding. Conseguimos arrecadar todo o dinheiro para imprimir o livro em 20 dias. Olha só. Então, pô, preciso lançar porque eu tô com 3 livros aí que não saem. É, funciona, viu? E além disso, eu montei um curso online, que tem muita gente me pedindo para explicar essas coisas e tal. Então eu montei um curso online que explica. O curso online o que é? São vídeos? São vídeos numa plataforma eletrônica que você entra lá e aí você, tudo isso que eu tô falando, eu gravei 20 horas de vídeo explicando essas ideias, explicando o livro. Já pegou esse tipo de. Tá pegando. É? Tá pegando. Boa, boa. Porque com essas novas mídias e com a tecnologia é muito fácil, claro, né? Claro. As pessoas me queriam que eu explicasse, eu não tenho tempo, eu dou aula na GV, estou no banco, eu mando procura. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar todas as aulas, todos os vídeos no fim de semana, vou colocar numa plataforma eletrônica e você entra lá e faz o curso. Tá. E é super simples. Hoje em dia, com a velocidade de conexão na internet e a capacidade de compressão de mídia é muito boa, né? Você pôs no YouTube ou...? Não, eu pus no Vimeo. Ah, no Vimeo, tá. Depois tá. Eu te mostro detalhes, é muito simples fazer isso aí. Tá. O crowdfunding eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, é incrível isso, porque eu imprimi o livro no final do ano. Vou falar com o meu editor lá. Em 15 dias estava financiado o livro. Né? E é uma coisa legal porque a editora, ela também dá benefícios. Né? Então ela deu 40% de desconto no preço de capa para quem entra no crowdfunding. Ah, você não tem? Você não tem que pagar para distribuição e para livraria. Exato. É, boa, boa. Então tá bom, Paulo. Obrigado, então, bicho. Ei, ai. Mas eu tô,